Fátima Campos Ferreira já está por Oliveira do Hospital, hoje então num programa especial aqui a partir da BLC3. Pode-me explicar-nos o porquê deste programa hoje acontecer a partir do interior? É um programa que estava previsto há muito tempo, há vários meses, mas quando aconteceram os fogos de outubro, primeiro os de Pedrógão e depois os de outubro nesta região, não viemos cá com o nosso programa, porque era talvez a altura da informação mais imediata recolher todas as notícias e todos os factos que estavam a acontecer. Nós esperamos alguns meses para refletir e para hoje podermos vir cá, juntar os protagonistas grandes e pequenos, ou seja, as pessoas que representam o Conselho e que quiserem lá estar dentro daquilo que são as cadeiras disponíveis, é claro. Mas quisemos vir cá também dentro de uma estratégia que a própria RTP delineou, que é dedicar esta semana justamente ao interior do país, à floresta e à preparação do novo ano de incêndios, do nova época de incêndios que aí vem, não é? Temos tido aqui sinergias com os telejornais, com a grande entrevista, com a linha da frente, que é a grande reportagem, e agora o Prós e Contras, que vem aqui hoje. E, portanto, esperamos que possamos estar mais perto das populações com o intuito de reduzir cada vez mais esta divisão, este abismo que tem havido entre o interior e, sobretudo, a grande região de Lisboa. A Fátima já tinha visitado esta região após os incêndios ou é a primeira vez? Não. Só antes dos incêndios. Tenho a sorte de ter um amigo aqui, que é daqui, o José Manuel Saraiva, um antigo jornalista do Expresso, e já aqui tinha vindo, à casa da família dele, mais que uma vez até. Mas não tinha vindo depois dos incêndios. E aquilo que vos tenho a dizer é que nada do que a televisão nos mostrou, por muito bom trabalho que os nossos colegas todos fizessem, nos prepara para o choque, que é entrar no IP3 e ver de um lado e do outro as encostas escalavradas, sem verde, cinzentas, ainda por cima com o azar de não chover, e portanto tudo isto está cinzento, quase não há verde, praticamente não temos uma paisagem verde, temos muita pedra, muita fraga à vista, que antes não se viam porque estavam tapadas com as árvores. Portanto, é um choque enorme, é como se entrássemos quase num país que realmente eu desconhecia. E associado a isso, permita-me que lhe diga toda a memória daquele trágico dia que está junto de nós todos, que passámos por aquela tragédia. A Fátima, 6 horas, não é? Parece que foram 6 horas. Foi um filme. A Fátima, e é importante para si também, enquanto jornalista de um programa desta natureza, como o Prós e Contras, sair do habitual estúdio e vir ao terreno? Se não é. É claro, esta é a matriz do programa, estar próximo das populações. Infelizmente, não posso fazer tanto quanto eu queria, porque estas locações têm custos que a empresa nem sempre pode pagar e, portanto, temos que condicionar e traçar estratégias para que estas deslocações aconteçam até na altura mais favorável. E mais favorável é justamente agora no inverno, já depois de, como eu disse, dos telejornais terem aqui estado, das reportagens terem sido feitas, agora no inverno, mas ainda é inverno, que vimos aqui para ver o que é que está a ser preparado, de que forma é que as pessoas, as autarquias, o governo, os responsáveis estão a preparar a próxima época. Já agora, este programa vai acontecer na BLC3, o Campus de Tecnologia e Inovação. Já teve a oportunidade de conhecer este espaço? Já, até porque também às 6:30 da tarde vou fazer um direto especial para o do Portugal em Direto, que é outro programa da RTP, justamente dos laboratórios do BLC3, com o seu Presidente do Conselho de Administração, o investigador João Nunes, para que as pessoas saibam o que está aqui a ser preparado, que investigação é esta, que investigação à biomassa, que prémio é este que eles receberam na União Europeia e o que é que se pode tirar daqui, o que é que a região e o país podem tirar daqui para beneficiar cada vez mais a proteção das florestas e não só a criação de recursos nas próprias matas florestais, porque as matas são o nosso petróleo, neste caso, não é? É dessas matas que se vai tirar o biocombustível. Muito bem, Fátima, então a partir das 21 horas, todos em direto para acompanhar este programa na RTP1, dizer-lhe também que a Rádio Boa Nova vai transmitir através do nosso FM e também na emissão online o simultâneo através da RTP1. Só dizer-lhe que o programa tem a participação do Governo, de muitos autarcas, não só do Oliveira do Hospital, vão estar aqui autarcas de outras zonas, mas também a população, as populações que quiserem estar e que se quiserem fazer representar. Vamos ter bombeiros, pastores, enfim, uma série de pessoas com as quais teremos muito prazer em conversar. Muito bem, Fátima, muito obrigada pela sua disponibilidade para falar muito comigo e com a rádio. Os ouvintes da Boa Nova, desejo a continuação de um dia feliz e espero que logo à noite possamos estar juntos.